Quando você tem medo de errar, você faz o básico e dá certo também. Tá tudo bem também. É, fica ligeiro, vai de boa. Mas eu não consigo fazer o básico. Tudo tem o porquê na vida, nada é por acaso. Um novo dia tá aí, corra atrás do atraso. Se afasta do que te atrasa e tudo vai dar certo. Busque o adianto, corra e seja correto. A gente acorda fácil quando vê que tá atrasado. Visão de futuro tá no baralho marcado. Transformação é o nosso crescimento pessoal. Pontualidade é compromisso universal. Eu não chego depois, mano, eu só faço suspense. Pra não ter dúvida, o adianto vai na frente. Engole esse orgulho e depois engole o choro. Tudo que te ofereço é MD e choro. No dia difícil que permaneceu de pé, tomando café, viu de qual que é, com a fé. Sem pisar ninguém, pega os brilhantes de 100. Vitória não vem, sem sacrifício e corre também. A segunda chance é só no game, aperte e continue. Se preocupe, se ajude, mano, bom nem lute. Fuma, é da zona norte, ali o crime é tenso. São vários capoeira, na maré de poeira. Cê é louco, cachoeira, precisou contar com a sorte. De frente com a biqueira, repenso. Pega a renite de All Star e lenço. E desde o começo eu só agradeço, apoio e não esqueço. Levando o rap a sério, não corre independente. Quer bater de frente, antes pense se tem pra trocar. A bala no peito é uma palavra consciente. Batendo na mente, fazendo nós parar pra pensar. Aqui a parceria é forte, aqui a amizade é eterna, aqui a curtição é monstra. Aqui a parceria é forte, aqui a amizade é eterna, aqui a curtição é monstra. Sabe, moleque doido, novo pra contar história. Acordando sabendo que já foi pior que agora. Sabe, na pedaleira, as bucetas cintilantes. Na vila, os guerreiros, o instinto de atacante. Hoje a Terezeleira é chamada de Ben 10. Pente ignorante, os pininhos de 10. Saudade dos amigos que morreram com Covid. Ainda caminhar enquanto o mundo se divide. Se eu falar te amo, é porque eu te amo. E volta da cadeia pra nós é passar de ano. Transitar no inferno é fruto da imaginação. Que diferença faz se ninguém estende a mão. Acho que eu vou embora, não consigo dormir. Tô na foto do Malboro, pronto pra destruir. Tô com a meta, meu, cê não imagina. Quero meu lugar, minha quadrada e minha mina. Aqui a parceria é forte, aqui a amizade é eterna, aqui a curtição é monstra. Aqui a parceria é forte, aqui a amizade é eterna, aqui a curtição é monstra. Mano, ei, fica ligeiro, vai de boa. Tudo tem o porquê na vida, nada é por acaso. Um novo dia tá aí, corra atrás do atraso. Se afasta do que te atrasa e tudo vai dar certo. Busque o adianto, corra e seja.